Oi, POC, para interceptar a chegada POC, o agente instalador 1096, repasse para a descida. Para 2335, 61 milhas no Atlético de Salvador, agora só para trás. Estou em Salvador, o Bravo Oscar Mike, passando 366, atinge 2500. Passar o meu Bravo Oscar Mike para a estação Torre 118, decimal 95. 11895, Bravo Oscar Mike, boa. Estou em Alfa Romeo, Bravo Oscar Mike. Papá Romeo Bravo Oscar Mike, ciente do tráfego, chame pronto para girar a base pela direita, 57. Vai chamar virando base para 107, o Bravo Oscar Mike. 352, autorizado o cruzamento da pista, chame na Delta. O 962 no solo 13, ao liberar a pista direita via taxiway Eco, chame solo, frequência 121 no decimal 1, ou é a coisa 1219. Eco 219, voo 962. 3745, sendo centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 1128 decimal 35. 1251-2235, obrigado pela colaboração, tá 3745. Boa, chamou de WDF, 1962. DM52, após a aeronave da Gol, está autorizado ingresso na Alfa, mantenha a Delta aguardando. Vai entrar na base pela direita da 107. Tá autorizado o circuito pela direita, chão de base para sinal baixado e entra lá. Chamar baixado travado, o Bravo quer mais. Prossegue via Alfa, Juliette, pátio principal, IG Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1-18-95, quem negar 1-0 no meio. Você via Alfa, Juliette, pátio principal, IG Alfa, no ponto de espera, chame a torre. Bravo Oscar Mike, vai começar a sinal da 1-7, está baixado e travado. Este Papá meu Bravo, Oscar Mike, vento 1-0-0 graus com 1-2-9, pista 1-7, foi autorizado. Ciente, pista 1-7, Bravo Oscar Mike. Vou ver agora à esquerda na taxiway Juliette, ingresso no pátio principal, no ponto de espera, chame a torre 1-895. para 2335, deixa para 4.000 pés, sua lista na 090. Santo Livre, o solo foi os 17. Meu bravo Oscar Mike, segue na transponda, por gentileza. Voo 1864, autorização Mateo. Voo 1864, Mateo autorizado, nível de voo 350, decola da pista 10 com primeira curva esquerda, com fio de subida Cuca, transição Aracaju. Aciona o código de 5127, controle opera em 120, decimal 8. As fotos, desceu para o papel. Senhor autorizado, nível de voo 350, decolando da pista no 0 com a primeira curva à esquerda, o perfil de subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, após o apêndulo 17, conforme rota do plano. Código transponder 5127, controle Salvador 120, decimal 8, gol 1864. Por enquanto temos a aeronave em procedimento de pushback. Caso seja, a gente faz a manobra circulando essa gramada à frente para liberar o ponto de ato. Salve Salvador, muito boa tarde, azul 4463, informação essa. 4463, boa tarde, aguarda cópia. Gol 1864, copiou, tá? 0350, Maceió, perdulou no 7, decola, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5127, controlando 20, decimal 8. Gol 1864, cotejamento correto, reporta pronto para puxa e refinamento no 05. Passará, gol 1864. A gente tava direto. Eita, coral, capote conforme rota do plano. Aciona 0271 e o controle 120, decimal 8. Filial 580 autorizado, recolhendo 0 pelo direito, pela coral, 4 de plano, 0271 e o controle 208, o Brasil 4468. 4463, chama próximo, puxa o celular. Guarulhos autorizado, nível de voo 360, decolando pista no 0 com primeira curva à direita. Subida Tael, Leda, Motiva. Motiva, intercepto da Pérdulo 1-0 até Papá, Alfa Índia. Tiraí, após direto posição 1 base. Em 1 base, intercepto da Pérdulo 4-4 até posição Pagode. Pagode, corrigindo Papá, Alfa. Golf, Oscar, Golf, isso é conforme a rota do plano. Transponder 5140, controle 1208. Palmeiras Bravo, Sierra, Sierra, prossiga seu controle. Na Alameda Mestre, a saída, a ponte cruzou 1-0 a Sapiraí, Piraí, o Lágio, um Lágio, cruzou 4-4 até Pagode. Alameda Bravo, Sierra, Sierra, mas a interpretação de Lágio, do ajuste 1-0, 1-6, reposte na final para a ponte. Tá joia, obrigada. Tanta fácil como até corredor, e a próxima vai de Paris. Salvador, muito boa tarde, é o Xaná 6213, informação Papá 360 Galeão, cópia. Xaná 6213, Papá confere, Galeão autorizado 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita, subida da Euleda Irumi. Após o plano vender 857, conforme rota do plano, 5104, código transponder, 1208, controle. 360 autorizado para o Galeão, decola da pista 1-0, primeira curva direita, efetuando da Euleda Irumi, uniforme November 857, conforme rota do plano de voo 5104 ao transponder, controle 1208, é o Oceanair 6213. Oceanair 6213, seja mais correto, chama pronto, puxa acionamento, porta minha dúvida. Chama nessa, senhora. Agora vou no 864. Consigo, voo no 864. Você está na posição? Me chama pronto para pushback, voo no 864. Levantará, voo no 864. Dois no meia, tráfego no estado é porte chave 372, com cheque de trem. Tango Alto Delta Fox, Torre 118, Arizona. Tá passando o Eco Delta Foxtrot. Sente do tráfego autorizado, final pista 17. Para Salvador, número 2 para o pouso. Tráfego precede a voz da à sua direita, próximo marcador externo. Excelente, enquadra-se como número 2. Caso contrário, é previsto esperar na final no 7. Ok. Cheque frente pouso, vento 1.00 graus, 1.2 nós, pista 0, pouso autorizado, como tráfego à esquerda. Então, navagem, aproximação pista 7, sente do seu tráfego já reduzindo para evitar aproximação simultânea. Pouso autorizado, pista 0. Pouso autorizado na 1.0, está ciente do tráfego, mas não à vista. Então, 3.2 não é. Pela esquerda, 360, a porta me interceptando. Tango Kilo Romeo Oscar, confirma a informação. Tango Kilo Romeo Oscar, mantém o apoio do Sartuz. O ajuste 1-0 no meio, reposta através de Paris e Carangue, que foi dentro da base. Passou 1-0 para 1-5-0, informação 1-0. Zero cinco zero, tempo de ajuste, então é 0-3-2-0-4. Gravador azul, 9-1-0. Pra você, Serra, tente atrás, eu vou... 9 horas, 3 milhas, sendo espera na Seaga, mas sendo 1.500 pés, eu só falo pra 3.1. 7.1, braço da Seaga. Salvador, azul 9.1.0.1, aciona identificação, sua posição bonk para interceptar a chegada bonk, o ajuste estava 12.0.1.1.6. Bonk na proa, azul 9.1.0.1. Do 9.0.1, 67 milhas, norte-oeste de Salvador, contato no radar, reposta para a descida. Reposta para a descida. Alfa, reposta. 5. Para 4.007, foi autorizado o R-Nave da pista 1.0. Foi ajuste Salvador 1.0 no meio, reposta estabilizada. Oscar India Juliette, Maceta do Constante, vai, pode. Fator 1016, reporte pra dentro. Aeronave da Golf finalizando, aguardo número 2, setor. Solo Salvador, Tan 3295, informação Quebec, autorização Guarulhos. Tan 3295, informação Quebec, confere. Guarulhos, prepara da Aeronave da Motiva, aguardo no seu espaço. Da Aeronave da Motiva, aguardo no Tan 3295. Passando Eco Delta Foxtrot no solo 33, autorizado backtrack, esquerda, aerostat, com a entrevista final. Autorizado táxi Gol 1864, via parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste 10 no meio. Acho ainda para esperar 18. Então, eu tô com um bandeirante aí agora no total de 15 milhas. Pela pista direita, autorizado o táxi, liberando o Nautel. Nautel está posicionada uma Follow-me. Creio que esteja esperando esse bandeirante. Táxi autorizado até o hotel, reporte frio. A direita vê a pista agilizando na medida do possível. Passamos o trem de Juliette, com quem sabe. Dado, Vitor de Juliette. Salvador, bom dia, Gol 1864. Gol 1864, linhagem Mandeira, pista 10. A linha Mandeira 1864. 1463, fazendo equipe do solo, aeronave Delta Parque 04, coordenação, está autorizado o puxo de treinamento, o resultado está certo. Romeo, está 8 metros, está na parte do Zé Copa. Casa, é a temperatura do Zé Copa. Aéreo 2335, retorne 118, décimo 95. Só em 2340, é a quadra. 52, táxi à esquerda, viu, até o pátio metade, está sendo frequência livre. Autorizado até o pátio militar, estaciona a frequência livre, tenta a movimentação no pátio. Tá para parar de falar isso, pista 10 livre, vento 100 graus, 14 nós, ajuste altitude 10 no meio, decolagem, autorizado. Salvador, batia sua série 2335. Força Aérea Brasileira 2335, tráfego avistado, continua aproximação, guarde autorização para o pouso, reporte baixar travado. Ele já está baixado travado, está guardando autorização para o pouso, Força Aérea 2335. Sobe TAP, desce para 25006, voa Serra do 366, após a posição TAP, está autorizado a RNAV, pico 90, o ajuste 90. Copiado, 2500 após o TAP, voo 366, você pode estabilizar a RNAV da 10, ajuste 90, 3224. Copiando o Silvio Romeu Oscar, voo 4204. Copiando o Silvio Romeu Oscar, para ingresso de tráfego, foi 118 decimal 95. Voltando 5, bora. Controle Salvador, passagem 2830. 38, chame controle 120, décimo 8, por exemplo. Olá. Como está passando o Kilo Romeu Oscar na rodovia Lago do Bom Campo? Papatango Kilo Romeu Oscar, final 17, autorizado, reporte curta, baixado, travado de fábrica. Final Kilo Romeu Oscar. Conselho 2335, baixou e travou, título 0, pouso autorizado, vento 100 graus, 144, ajuste 06. Eles no pouso da Força 10, Conselho 2335. Conselho 10, valeu. Autorizado, TAC 12067, via parte principal, está se saindo, no ponto de espera da pista 0, torre 118, decimal 95, ajuste no time, título 0 no meio. Desde partir da parte principal e escuta o ponto de espera da Ana Serra, 0144, 118, voo 20, favor. Obrigado, meu voo. Controle, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, recebe alto e claro, como recebe? Alto e claro. 7, número 2 para o pouso em Salvador, pistão 7, número 1, tráfego 7, final curto, pista no zero, em torno de 2 milhas, madurante da Força Aérea, visão contra? Visão contra, Kilo Romeu Oscar. Enquadre-se cômodo 2, aguarde a autorização para o pouso, Romeu Oscar. Aguardando a autorização, Kilo Romeu Oscar. Papa 90 Romeu 90, descida para o nível. Obrigado, descida para o nível 120, após descida critério. Vai descer Salvador 10016. Estou passando o esquilo do Lu, prossiga. Pistão 7, o vento 100 graus, 129, pouso autorizado. Livre, pouso, Kilo Romeu Oscar. Azul 4463, pista 10, autorizado alinhar e manter. Livre, chama táxi, 3805. Rádio voo 2067, ao atingir, mantenha o ponto de espera. Conselho 2335, Solos 41, libere a pista à esquerda, via Taxi Hotel, observe o Follow Me, estacionar frequência livre. Sim. Doutor Índio Juliette, desse para a altitude de tráfego, informa o tráfego 9 horas, 2 milhas, 6.01, mantendo no 1510, não está na escuta do motor salvador. Boa tarde, doutor. Juliette, tráfego a 2.5 milhas. Velocidade baixa, 513 EGL, decolando 2 mar, transpondo 010132, controle 120398 e a torre 11895. Torre Augusto, cruzamento correto, exigente no trono 0 no meio, da presente com a torre 11895 para o treinamento de decolagem. Regressando para a nossa fase de manutenção e vai solicitar uma nova intervenção da manutenção. Alguma coisa intermitente aí que está acontecendo. Esse que usou a resposta vai de Paris, para ligar a solicitação. Passará, graças que usou. 1864, centro Recife, 126 decimal 5, alterna 125 decimal 4, 5. Obrigado, senhor. 20 decimal 8. 208, 4463, obrigado. 3 aguarda, puxa o número 2, citou. 7 aguarda. Eu prossiga. Tático 3, 895, POB está com 209 alternando Galeão, autonomia de 4 horas. Então, 3895, autorizado táxi, via parte principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Exercitado também, 895 via Índia, transfera da manhã 118, decimal, táxi. Doutor Azul 4463. Zero, desvio à esquerda, desde a formação, senhor. Azul 9101, voo aqui na vila 368. Confirme. Azul 9108, voo à posição aqui na vila 368. Azul 9101, voo à posição aqui na vila 368. Ok, o 9101, 368. Obrigado. Doutor Azul 4463. 4463. Contato com o radar na decolagem, suba via ser decorado para nível 180. 180 via coral, pode ir a coral do presente? Azul 4463, mantém terceiro feito. Ok. Controle passarelo do 2230, desvio à esquerda devido à formação, senhor. Gente, passarelo 2230, reduza para 1809. 1809, reduzindo passarelo 2230. Estamos aqui, você também já ligou com o IAS, uma para as 18 horas e uma para as 19h30. Azul 9101, restauração para a área restrita, curva direita para 230, limite 10 nessa proa. 2067, autorizado alinhar e manter, senhor Léo. Alinhar mantendo 0, tem que liberar. É, confirme após a passagem de quem? Navegação. Acabou de liberar a retaguarda, já está autorizado. Ok, Tereza. Após o SAM, então está autorizado o 6213. Fernando, você acabou de liberar o 6613, 62, que é o GNN3, já é autorizado. Sim, Tereza. Azul 9101, no pouco antes de girar a matéria de Zil. Ah, já retornando agora para a proa do 368. Via Econ 21, décima 9, bom dia. Azul 9101, voo até a vista 366. 366 agora, Azul 9101. Azul 01, deixa para 25010, autorizado a RNAV da pista 10, repórter estabilizado. de Safra 2500, autorizado, é Renato, reportar estabilizado, 9101. Papapá, novembro, Romeu, novembro, 53 milhas, oeste de Salvador, serviço aberto errado, que é frequentado de volta. Zulu, Hotel Romeu, acione transponder 0136. 0136, Zulu, Hotel Romeu. Passarei 2230, após a posição toque, voa se a vida 368, informa o número 2-7-3. 7, após toque, voa se a vida 368, passarei 2230. Passarei 2230, separa 4000 pés, ajuste 10-16. Desce para 4000-16, passarei 2230. Passando o Vitor Angel Juliette, confirme que visual com tráfego de 12 horas, 1 milha, mantendo 1.500 pés com o meu Vitor 1-0. Fez o 9 ao vento, no altímetro 1.016, 0 no meio. 2.95, graças. 9101, estabilizado a RNAV, aperta estabilizado. Vou estar estabilizado a RNAV, 9101. Passando o Vitor Índia Juliette para separação, curva, curva esquerda. Vitor Índia Juliette e opta, curva de toda esquerda. Zulu zero, tráfego adicional, helicóptero decolou da Animar, Robson 44, mantendo 500 no setor de final pista no 7, reporte visual ao contrário. Sim, Matheus, a rota 70 aqui ainda não avistou na prova da água. Gente, o helicóptero comprou o uísque, está paralelo a final de pista no zero, já livrando o eixo de aproximação final de pista no 7. Controle, boa tarde, gol 2067, decola. Gol 2067, contato radar decolagem, sub-avia, saída da área para o nível 360. Esse dia da El para 3. 0, 0, 0. Ah, sinal avistando, 9101. 9101, corre 118 do 19. 2895, obrigado. Patrulha azul 4463. 5 Torre de Salvador de Azul, 9101. 9101, continua a aproximação, informa o tráfego para a esquerda, helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés no setor norte, não é assim que eu tenho na aproximação. Tráfego adicional, um Sêneca, afastado em torno de 5 milhas final no 7, espera naquele setor, evitando a aproximação simultânea com o seu tráfego, aguarde que está livre. A sua escuta, 9101. Espera, uma torre 1 no oeste, uma torre 1 no meio, 62 no 6. Espera, 12-102-95, uma boa. Vou levar para Romeu, até Roma agora. Para Romeu, até Romeu Curse, mantendo 7.5. Atenta tráfego através de Paris, mantendo 1.510, Romeu Vitor, 1-0. Para atentar o tráfego, Paris, não vai passar de 500 pés, sobre a velocidade baixa, até Roma agora. Aproximadamente 4 milhas agora, capitão 0. Silo, vou. Azul 4, começa azul 9101, vento 1-0-0 graus, 1-2-0, pouso, alto, legal. Livre, pouso no 0, 9101. Já 3895, teclado 51, controle 120, décimo 8. 108, obrigado. Inicialmente com essa rota, está autorizado do colégio 97, com curva esquerda, na subida à borda. Após Borba, prossegue Paulo Afonso e após Cruz General do Rio, após Paulo Afonso. Aciona 5173, controle 120, décima 8. 3895, contato com radar decolagem, subavia, pega da ETA, nível 3400. 3400, você vai voar, vai direto, está presente? Então, 3895, mantém a terceira feita. Ok, mantém. Falando Zulu, Hotel Romeu, torre 1918, décima 95. 1-1-8-9-5, Hotel Salvador, Oslo, Lota Romeu, graças, bom dia. Salvador, Caparro, meu Zulu, Hotel Romeu. Caparro, meu Zulu, Hotel Romeu, atenção de pouso 517. Afirmativo, pista 17. 204, ingresso, Juliette, Porto 9. Porto 9, na 3204. 4463. Vou para a espera na lista cabeceada, Zulu, Hotel Romeu. Até da Azul Trip, após o pouso, né, e manter preparado de decolagem imediata, a Chanel 6213. Ok, após o prato, encurta a linha, mantém para decolagem imediata. É, está ligado o WhatsApp. Sete, você travou, quilo voo. Pesquilo Zulu, pista no 7, pouso autorizado, vento 100 graus, 12 lá. Pesquilo Zulu. Doutor, até aqui no solo. Fica subida para a borda, transição Froti, após telefone direto de Fortaleza, já estou de lá com o tempo. 1-2-0-6-6. É, 6-2-1-3, vento 1-0 graus, 1-2-9, decolagem. Iniciando a rolagem na 1-0-6-2-1-3. Confirmado, está livre para o quilo, voou, não, não sei. Afirmo, pista no 7, pouso autorizado, risco no Zulu, 100 graus, com 12 nós. Pelo voo. Caparro, meu Zulu, até o Romeu da presente, pela esquerda, passam 360, aguarde autorização final e pouso, pista no 7. 360 à esquerda, o Zulu está lá. Zulu, até o Romeu, desça para 1 no meu pés, ajuste a tinta 06. Você para 1000 pés, 1-0 no meio, já o Zulu está lá. Alofonso Fortaleza direto. Chame a torre 1-1-8-9-5 para decolagem. Táxi decolagem 8, tudo bem? É, pátio 5 e transporte para? Para o terminal, passageiro. Qual é o PB? 02. 02, 7. Armac Delta? Matheus, vou visual, circuito de tráfego, formação pela. Qual foi o horário de notificação, Oscar McDowell? Deixa eu guardar só um instante, Cosme. Salvador, uma boa tarde, ao passageiro do 2230. Passando 2230, o ataque, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento 100 graus 129, informa o tráfego à esquerda, sinal aproximadamente 5 milhas no 7, é o Romeu Vitor 10. Cheque o trem, pouso autorizado. Autorizado, pouso pista no 0, baixou, travou, passando 2230, tem a tráfego no TQS. Papá, Romeu Zulu, até Romeu. Continua a aproximação, aguarde com autorização para o pouso. E Salvador, o número 2, traço precede o TR da parceria de curta, final do sinal zero. Fala aí, Brasil, eu tomo, eu tomo pouso. Mantenha a posição, aguarde ingresso, alto até o quilo. Hugo, agora nas proximidades do Ferry Bolt 507. Doutor, aprovou, coordena bilateral com o mesmo, e é com o meu Lima. Salvador, 6213, o Xaná, transfere. Xaná, 6213, contato radar de decolagem, sinal 3620, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda e Iruma. Sente, senhorita, direto Leda, Leda e Iruma, 6213, o Xaná. Capitão Alcocampo, Victor C. Juliette, na rotatória. Sou Índia Juliette, terreno 895. Frequência livre estacionada, Globo. Boa, Salvador, vamos passando Victor C. Juliette. Victor, Índia Juliette. Mantenha o setor descendo para 1.000 pés, ajuste de 1.016. Estou com o Mitsubishi aqui transportando em termo. Já já te aproximo para 17, vem. Papá, Romeu Zulu, hotel Romeu Pistão no 7, pouso autorizado, 120 graus, uma dúzia nossa. Autorizado, pouso na 1.07, hotel Romeu. Cruza 240 para 1.070, autorizado. Zona 255, acione a identificação, desça para nível de voo 0, correção, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, 1, 6, após bons programas, da Vitor 368. Desça para 4.016, após bons 368. Voo 2067, chame centro Recife, no 2510, alterna 128, decimal 35. Gente, mantém a separação visual contrato do hotel Romeu Golfo, se tiver possibilidade, coordenação bilateral, contato. Cruzando 140. 2895, confere, terminal agora está o nível de voo no 90, agora se transferência de comunicações. Pode confirmar por 3895? 3895 da CAR, agora de transferência de comunicações, a terminal Salvador agora está a nível de voo 190 e temos uma área de responsabilidade agora até de 60 milhas. Acesso, obrigado. Pote na curta, checado de pago, Vitor em Juliette. Terminal na peste, volta na curta, Vitor em Juliette. 2230, por favor. Na escuta. Passarei 2230, posição será 1-2 no pátio principal. Por gentileza, rondão no pátio 3, segue reto, mantendo o táxi após o ingresso à primeira esquerda para o contorno dos pinhas no pátio principal, ok? Pode prosseguir o táxi via pátio 3, a posição será 1-2 no pátio principal. Pode seguir em frente, pátio principal, 1-2. 1867 para o táxi, 182 a bordo, 3 horas e 20, alterna com fim. Livre táxi para o voo 1867, à direita, via Taxi Índia. No ponto de espera, põe 118, decimal 95, 1016 no ajuste. Índia, ponto 0895, 1016, 1867, boa tarde. Oscar Macbeth, Paulo. Aqui. Os planos que a IS possui para as 14h15 ainda válidos, só confirmando esse circuito da UNITAC. Ok, está autorizado, Salvador, Salvador, voo local, circuito da 17, a pista está no meu pé, para coordenação com a torre, acende até o 1.500, caso necessário. A curva será em coordenação, a princípio pela direita, o ajuste 1.0167, corrigindo, transformer 0167, ajuste 1.0016, torre 1.895 e o controle 1.208. Tango Oscar, até o quilo, declara 201, chama o controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, assura até o quilo, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 67.0-0, pronto. Mais de Delta, 3 a bordo. Confirma autonomia e parte de funcionamento, por gentileza? Para o TAC 4, autonomia de 2 horas e 15 minutos. Agora com a torre 1995 para o instrumento decolagem novo. Vai direção em parte principal, 2230. Autorizado 2230, diria externo, se você quiser, remoto 1-2, está autorizado. Pela esquerda, hotel 1-2, obrigado. Solo Salvador, agora. 2-7-8-8-7 da Quebec. Azul 2788, Quebec, confere. Paulo Afonso, autorizado, nível 170, decolando a pista no zero com curva esquerda, na subida Borba, transição frotinha. 5164, código transponder, 1208, controle. Autorizado Paulo Afonso, 1970, decola do 10, subida a bordo, transição frotin, 5164 no transponder, controle 1208-2788. Correto, 2788, chama pronto, puxa o acionamento, confirma o acionamento, o Pai 3? Afirmativo. Confirma. Como é que eu vou fumar esse trafilho? 10100 graus, 1219, decolagem, presidente. Para decolagem, 1210, boa noite, mestre. Eu vou ficar aqui no sistema, será que está visto? Patango Vitor Indilete, no solo 03, 180, parte 4, pelos ataques. Fica atento ao Cicó 76 da Omni. Está acionado no parte 4, ok? Cicó 76, pode acessar a porta mono alfa? Aguarde a coordenação, controle. Canal 6203, chame recepção no 2590, alterna 28 do sinal 3. Confere, senhorita, 12. 12510, alternando 128 do sinal 35. 12510, 1283. Boa semana, até a próxima. Comente, até a próxima. 867-404, controle 120 do sinal 8, meu viagem. 208, obrigado, até mais. Metrô 1016, era presente, torre 1895, para o estacionamento de decolagem. Controle, bom dia, boa noite, 67, boa tarde. Decolagem. Ah, Marcão. Berga. Após 2000 pés, veio direto, eleva. Mano direto elefa 360, 860. Felizmente devido à movimentação na terminal, foi negado devido à borda no alto. Será a borda permanece na borda para ti? Certo, borda para ti, 2728. O Jair já liberou a esquerda, o táxi até a hora, você pode para ingresso. Ótimo, ingresso. Capatão, nosso tráfego aqui, somente para informação. Tráfego, posição de 10 horas, 19 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 1910 para 4 mil pés, Boeing 737-800 pegou. Quando possível, confirme para o ideal para a Buco, nosso tráfego aqui. Só um minuto para o ideal para a Buco, nosso tráfego aqui. Então, 3206, quando o site de Quebec, Fortaleza autorizado, nível de voo 370, decola da pista no zero com primeira curva esquerda, subida Borba, transição frotti. Após o pêndulo 19, prossegue Bangu, após conforme rota do plano. 5157, código transponder 1208, controle. Informação Quebec, Alpine, 370 autorizado. Decolamos a pista 10 com a esquerda na forma frotinha. 1, Correto, tá, 3216, no gate 4, reporta pronto para puxa acionamento. Já está aparecendo a Renato Gol no 255, mantém a proa do Sábito 368, a fim de livrar a restrita de Bonf e Pelo. 2500, 2016, ano 368, aguardando a inicial a Renato. Que vai manter a produção de 368 até a radial 310 do Salvador, assim de evitar a restrita, após só vai transmitir para a radial 366. Gente. Flank, taxista é a Papalda, presente da cola com todo o farol de Itapuã. Já presente direto do farol de Itapuã, vento 100 graus, uma dos nós, 1016. Vai. Mag decolada 09, confirma o POB? 03. Ao bloquear o farol de Itapuã, transferência controle 120.8, até a volta, Marcão. Abraço, é volta, meu. Obrigadão aí. Wolf Mike, 500 pés litoral sul, quando você subiu seu estimado de pouso para a mão em São Paulo. Mike, gente, bora 255, da presente boa estrada para 366, autorizada final R9, reporta passando 366. 366, autorizada final, reportarei. Parte 5, para Carlinho Lourenço, autorizado no meu teste, com o número 7, com curva direita no corredor a chefe. Restrito no meu teste, está fora da barra, liberação do controle. Transponder 0121 e o controle 120, decimal 8. Vou direto, serve para 366. 0190, direto, serve para 366, 4253. Bom, no 867, também sendo registro, no 228, alterra no 26.0. 228, alterra no 26.0. Alterra no 6, no 0, no 6, com a torre de 118.95, morro. Sua aproximação. Obrigado, informação. Paulo Salvador, azul 2, 7, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,